Autobahn Aquabeth. Objetivo 303, João Pessoa autorizado, 190, Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, pulsa a transição Aracaju. 208, aciona 5170. Estimativo 190, autorizado, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, pulsa Aracaju. 208, controle 5170, transporta 35393. Confirmando, 5170, transponder? 5170, transponder. Correto, senhor, pode pegar essa noite. Na trip. Sou em Salvador, é o Tam Mike Alfa Índia. Tam Mike Alfa Índia, prossiga. O Alfa Índia na posição 4, solicita autorização para ser rebocada para a posição 8 do pátio 3. Só mais um minutinho para iniciar. O Michael foi entrar e tem a aeronave está no pátio. Ainda aguarda, obrigado. O TAM 3305, decolado 240, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Salvador, boa noite, 3305. A 3305 é o controle e contato radar. 05. O Mac Alfa Índia inicia. Autorizado, inicia o reboque, chamou termo. Alfa Índia, obrigado. Solo Rio 5972 para o Pulso de Acionamento. Mike Alfa Yang, vou pedir para o Santos considerar se a aeronave parte 3 que vai puxar. Rio 9810 autorizado. Decolagem, no vento 60 graus com 10 nós. Tem condições de retornar pro gate, o Tom Mike Alfa Yang? Tom Mike Alfa Yang, tem condições de voltar pro gate? Positivo, eu, confirmando o Mike Alfa Índia, tá retornando já para o gate 4. Gente, obrigada pela colaboração. Paulo Salvador, boa noite, funcionário 6224, Fabel Taracaju, pronto, corta. Tive 6224, estou aguardando a coordenação, qual é o nível? 230, mas pode ser o 190. Sim, só um minutinho. Cuidado. Mike, Juliette, Charlie, espaço aduna, localizador e aproximação para pouso. Reduza a cheque do trem, chame a torre, 1895. Reduz, cheque o trem, já baixado, travado, chama a torre, 1895. 1895. 1895. 224, copy. Sim, senhora, copy. 1224, Aracaju autorizado no 1190, Golf 677. Decolada 10, por dia, pouca gema após direto, 1208, aciona 5411. Autorizado Aracaju, 190, decola da 10, primeira curva à esquerda no perfil da Pucajama, Golf 677, no 208, controle é posse 5411 no transponder, 6284. Correto, só para o estacionamento. Amarelo, 6284. Trip 5393, pátio 3, na escuta, Paulo. Afirmo, 5393. Trip 5393, eu tenho quanto senhor para 2355, o ano já venceu. Eu sei que você está com autorização já, só que às vezes o centro Recife complica. Você continua uma delegada com a companhia? É, vamos pedir. Muito obrigado. nada. Decolado. E o 9890 ao controle, contato radar. E Juliette Charlie, cheque, tem de pouso, 170 graus, 59, pista 10, boa, autorizada. Baixado travado de pouso, Charlie. Mantenha a saída, 3305. Táxi autorizado? Tô ponto de espera. Ponto de espera, chame tô 118 decimal 95, altímetro 013, 9141. Autorizado, 0074 para pushback, saneamento 02. Gente, aguarde, passarão dois tráfegos na calda, na sequência era autorizado, 0074, tá bom? Dois tráfegos após autorizado, 0074, vai ser autorizado, aguardando. Autorizado, 5972 para o táxi, com 2 a bordo, 13h30, alterna Guarulhos, observando o azul. 02, 13h30, com Guarulhos. Táxi lento, o Rio 9872, seguirá em Berda Azul na saída do pátio. E nós estamos com a restrição para o setor sul do centro do Recife, que as decolagens estão de 5 minutos. O azul decolando, o senhor declarar em mais 5 minutos, ok? Afirmativo, táxi lento, após o azul, 5972. Chame Recife 13325. 3325. 74, colhendo com a equipe de solo, assim que o tráfego da Rio passar retaguarda, autorizado, puxa, chama táxi. Deixa o Rio passar, tá livre para o direito de saneamento 9074, tá bom. Tango Mike, Juliet Charlie no solo aos 48, libera direito 121 decimal 9, qual seria o estacionamento? 129 vai para a frente. O solo vai orientá-lo até o estacionamento, 129 à direita. Juliette. Chama aqui. Passou na LR, mantém a pista no zero. Ali mantém, pode ser 141. Max Juliette Charlie vai ingressar na Taxiway Alpha, contornar o pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Faz pra mim? Mike, bate Uno. Azul 4190, decolado 51, controle 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, boa noite. 9141. Azul 9141 é o controle, contato radar. 9141. Rio 9810, chame Recife, frequência 1260. 9265 para o Rio 9810. 1260. 5393 para pushback acionamento, já resolveu o problema. Sim, autorizado pushback acionamento, chama ataque. 5393. GO9249, copia. Copia, GO9249. Autorizado para Guarulhos 340, UPZULU 16, decola da 10, direita da EL Lisa Bridge. 208, aciona 54110. 340 Guarulhos, depressão no meio, decolada 10, que vai direita da Eureda Bridge. O controle opera em... Puxando. Depois da frequência do controle, o transponder é 5410, gol 9241. Correto, tinha um pushback. Qual que é a frequência do controle de gente? 9140, bom, tá excelente. Estamos em sessão junto aos 155 minutos na decolagem para o setor sul. Incluindo aí o Galeão e Guarulhos. O Rio está indo para o Galeão e o seu destino é Guarulhos. Assim que o Rio decolar, vai alinhar lentamente, aguardando aí os 4 minutos na decolagem. Está ótimo, vai manter a posição, 0.74. Rio 5972, 80 graus, 629, decolagem, autorizado. Rio decolagem, Rio 5972. Azul 9141, o centro informa nível 360 disponível. Cliente, vai aguardar a performance do Azul 9141, obrigado. A Rio, declara 5-6, controle 120, nesse momento, vou gás. 208, obrigado. Controle, boa noite, Rio 5972, passa 2, pelo susto. Rio 5972 é o controle, está em contato, radar. 72. B43 autorizado via chegada Bonf, 1013. Via Bonf, 1013, do Omega 3. 353-93, parte 1 no Índia, ponte espera do 90 Tony, 1895, otimista 9013. Ativo 3B5393. Centro, câmbio. Obrigado, boa noite. Paulo Salvador, o 6224, ponte 1, por estacionamento. 6224, quadrilha da equipe de solo, 5 ATR da Tri, passar retaguarda, autorizado, última carga. Ok, vamos coordenar com o pessoal de solo, 5 ATR da Tri, a gente inicia o 6224. 6229, declaração de autorizado. Trip 5393, próximo ao ponto de espera, pronto. 5393 da Trip, autorizado à direita Índia, Alfa, alinhar e decolar piscina 0, vento 70 com 8. Afirmativo, alinhar e decolar o Trip 5393. Rio 5972, chame Recife, frequência 1260. 260, 5972. Controle de Salvador, voo 074, passa 1500, sobe para 360, Ilha da El. Vou no 074 ao controle, quanto está passando? Subir para 360, vou no 074. 5593 da 403, controle 208, boa viagem. 208, boa, Trip 5593. Controle de Salvador, uma boa noite, o Trip 5393 passa 1600 na PUCA. Trip 5393 é o controle, contato rodando. Paulo Salvador, 1624 do Oceaner, 89-2, Recife. 2 horas Recife, é isso? Sim, senhora. É 224, taxa direita, sem Índia, ponto de César, 10, torre 1-1-1-8-9-5, altímetro 10-1-3. 1013, vai pela direita, ponto de César, 10, torre 118-9-5, Oceaner, 6224, uma boa noite. Boa noite. Então, Mike, Alfa Índia, autorizado inicial reboque, chamou término? Ok, Alfa Índia, obrigado. Após Leda, Proa 200, tem para o Ok, após Leda, eu vou deixar o desvio a seu critério. Antes disso, eu vou lhe transferir para o centro, você vai ter que reiterar essa informação que me deu. Mais que quebrar o 06 autorizado a iniciar e chama para ingresso no 43. Eu tenho agora um reboque da TAM também, está iniciando no 04. Salvador, muito boa noite, Oxinera 6224, ponto de espera da 10, pronto. 103, autorizado via chegada à mar e ajuste 613. Alinha e manter 10, 6224, Oxinera. Chegada à mar e ajuste 613, azul 4107, procedente de Confins. E a chegada na 0 na 3, 4107. Gol 1074, chame Recife agora, 1260, e informe o desvio necessário. Câmbio. 1260, Gol 1074, camarada. Gol 1643. 1643, chama Salvador. Gol 1643, propõe visual, vá na Pro de Simbra. Gol 1643, desça para 2000 e voe Duna, negativo Simbra. 2000, Duna, Gol 1643. Solo, Gol 9249, autorização para pushback no meio, na posição 08. Autorizado 08, chama táxi. Autorizado e tramitado, por 9. Iniciado o 6284-10. O 1643 está autorizado a aproximação, aguarde transferência de comunicações. Voo 1643. Autorizado, aguardo transferência, 1643. Salvador, boa noite, 3352, informação Delta. controle 1208, boa noite. 208, boa noite. Boa. TAP vai completar o, a chegada a Mário. Ok, já presente TAP, TAP é, chegada a Mário, 3152, entrando para 8000. Positivo. Controle Salvador, o passa 2000 pés, o Xenemia 224, Pucajama. O senhor 224, o controle está em contato, roda. Ente 6224. Controle Salvador, azul 9133, transfere, passando 320, teste 190. Senhor 33, o controle autorizado via chegada a Mária, ajuste 613. Posso fazer uma bomba direto em TAP? Pode sim. Ok, posso uma bomba em TAP, descendo o seu, azul 9133. Jota, eu vou no 643. No 643, em aproximação para pouso, reduz a cheque o trem, chame a torre, a frequência 11895. 1895, obrigado. Gono 643, boa noite. T43, tráfego avistado, cheque o trem. Pista 10, pouso autorizado, vento 80 graus, 8 nós. Paciente vai checar, Gono 643. E travando, Gol 643. Já pista 10, 80 com 8. 80 com 8, livre pouso na 10, Gol 643. Na de volta, tem 1013. Obrigado. Autorizado via parte 1 Índia, ponta de 0010, chama a torre, 11895, altímetro 0013. D3, parte 1 Índia. Stan, Mike, Alfa Índia, finalizou o reboque? Ok, confirmando, finalizado o reboque na posição 8 do passe 3, obrigado, mano, boa noite. Boa noite. Lado Stan, 3152, quanto grato. Oceano 224, sub, mantenha o nível 170. Oceano 6224, controle. Prossiga, senhor. 6224, vai escuta. Suba e mantém o nível 170. 170 vai subir e manter o 6224. Azul 9133, número 3 para pouso, velocidade 250 nós. Ok, reduzindo azul 9133. solo azul no meio, direito 19. Direito 19, igual 643. Luciano 224, o senhor vai subir para o nível 170 devido ao tráfego, posição 1 hora 19 milhas, passando 120 para o 190, decolado à sua frente de Salvador, é uma térmica. Ao 13, subiu ao 210, o Oxaná, só vetorar a gente aqui, abrir uma curva aqui, a gente consegue ultrapassar esse tráfego. Não, quero saber o seguinte, o senhor quer subir para o 210? Isso, 13 a 210. Ok, eu estou consultando o centro, mas no primeiro momento vamos subir para o nível 210 e mantenha a última instrução do controle com relação a voar direto a Aracaju. Ok, voando direto a Aracaju, subindo então para o 210, o Oxaná 6224. Positivo, eu já tenho a confirmação do centro de controle para autorização do nível solicitado, 210 autorizado. Obrigado, senhor. Azul 4107 está autorizado a aproximação em LS. Para da DNS, 4107. 152, qual a velocidade? 2509. Azul 9133, passa 17000, desça para 5250 nós, vai seguir a aeronave da Azul. Ou corrijo, vai seguir a aeronave da TAM. Na sua posição de 10 horas, afastado 11 milhas rumo nordeste, passando 8500. Se não tiver no visual, vai ter um GPS em breve. Ok, cliente 9133, já mantém 250 descendo para 5000. Visão 52 está a 40 milhas, voa sobre água, reautorizado para 2000 sem restrições, direto do. Ok, 2000 sem restrições, outra 3152, modo do. Ano 6224, chame Recife 1-3325. Recife agora 3325, canal 6224, uma boa noite. CP5393, chame Recife, frequência 1-3325. 1-3325, Recife, boa, 35393. Boa. Boa 9249, decolada aos 19, ponto 120, décimo 8. 208, boa noite, 9249. Controle, boa noite, 9249, passando 1700 pés, perfil da Dael. Gol 9249, o controle está em contato, Dael. Vetoração para sequenciamento, esquerda proa 020. Falha de comunicações, oi para a Simbra, magnética 90. Esquerda 020, caso de história, Simbra, o 090 azul, 9033. Oi, hey, Salvador, boa noite, azul 4107, final de 7 milhas e meia. Baixo e travou? Baixo e travou. Pisto no zero, pouso autorizado, 70 graus com 8 nós. E pouso na 10, 4107. Azul 9133, desça para 2000. 2000, Azul 9133. Controle, autoriza o Gol 9249 da presente para de bridge? Eu não posso fazer isso não, capitão. A gente está com a degradação nas frequências, eu tenho que cumprir o padrão. Assim o faremos, Gol 9249. O Azul 9133, direita 070 para o localizador, chama estabilizando. Ok, direita 070, reportará Azul 9133. Prisão 52, livre ali. Prisão direto, o Tato 152. Valeu, boa noite, vou no 606 com alto. O 606 Salvador, autorizado via chegada à mar e ajuste 1013. Via 1013, pode voar. Tato, alto, boa noite. Autorizado. Pode estar, pelo 606. Salvador, boa noite, no voo, no 704, informação alvo 4. Voo no 704, desça para 8013. Confirmado já o nível, por favor? 8000 pés. 8000 pés, confirmado você todos os desvios que tem aqui? Positivo, deixa o desvio ao seu critério. Obrigado, 8074. Azul, informe estabilizado no localizador. Estabilizado no localizador, Azul 9133. Positivo, livre aproximação e ele é. 9133. Está no localizador, visual com aeródromo, alterna 3152. 3152 em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre. ONU 1895. 295 está 3152, obrigado, até logo. Salvador, boa noite, está 3152, no localizador, agora fui LS, baixado certificado. Autorizado, altitude 1013, 60 graus, com 612 nós, são vento, pouso autorizado. Autorizado pouso, pistão no zero, está 3152, com quem por gentileza só vento, 060 com? 06, 60 com 612. 060 com 62, obrigado, tá 3152. Vou no 606, vou ir direto, Duna. Duna, no 606. Azul 9133, 7 milhas e meia para o externo em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre agora, 1-1-8-9. Ok, reduzindo, ciente, 9133, torre 183, Azul 9133. 1-1-8-9-5, Azul 9133. 1895, graças, 9133. Gol 9249, chame Recife, frequência 1-260, canto. 260, Gol 9249. Torre Azul 9133, transfere, vai passar a Duna. 9133, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego precede a Airbus da TAN, afinal aproximadamente 3 milhas para a CAP 010. Continua igual a liberação. O vento é de 70 meia dúzia, 1.013 no altímetro. Excelente, nossa escuta, 9133. O 606 está voando sobre a água e passa 10.000, desça para 2.000. Para 2.000 no 606. Positivo, qual é a sua velocidade agora? 250 nós. 250. Se for reduzir, informe. Eu estou sequenciando 1714 da sua companhia. E caso venha reduzir aquém de 250, nós informe esse controle. Entra para 250 ou não, 606. E600, o senhor tem condições de voar para a Duna? Afirmo, Duna. Ok, Duna 8000-1003 é autorizado. Duna 8000-1003, na 3600. Alfa Juliette para 06. 1-4, vetoração para sequenciamento. Esquerda 060, desça para 3.000 pés com 1.013, limitado pelo localizador. Ok, centro de vetoração esquerda 060, descendo a 3.000 pés com 1.013, limitado pelo localizador, 1-7-1-4. No 606, está agora 16 milhas e meia para a Duna, está autorizada a aproximação ILS. Aí a porta está dado de direto, vou no 606. Ano 714, retransa 2009. 2009, ano 714. Azul 9133, Solas 32, já liberou, chama o som 219. 219, Azul 9, não sei. 18.03, você pode prosseguir pra lá. Obrigado, então boa noite, até amanhã. Boa noite, até. Azul 9133, ficou? Azul 133, Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, Azul 9133. Chat no 4 está autorizado a interceptar nesta proa e reduz até 1.80, assim que possível. Ok, iniciando a redução, está livre a interceptar o localizador Gol 1714. Controle com senhor pro Gol 1714, está autorizado, ele é. 1714 está autorizado e segue tráfego 8 milhas à sua frente da companhia. Ok, ciente, Gol 1714. Na 3600, 2000 pés, ajustando a 0 no 3. 3000 ou 2000, cara? 2000. 2000, ajuste a 0 no 3, na prontitona, na 3600. Você está olhando para o 606? O 606, 2695, bom pouso. 295, obrigado, 606. Salvador, Gol, no 606, baixou e travou, visual 990. Vicente, 606, avistado, pista 10, pouso autorizado, 70 graus, 612 nós, 1.013 nautímetros. Tive pouso, 1.013, ou no 606. Sete no 4, torre 10295. 2.95, 7 no 4. 3600 está autorizado ILS, reporta estabilidade. Autorizado ILS, pistão 3600. Pistão no zero. Pro 7 no 4, 7, continua a aproximação, agora a liberação. Pouso pistão no zero. 60 com 8, 1013. O tráfego precede 137, acompanha curto, final de uma milha. Paciente com 7 no 4. Solo 39, direito 119. Direito 119, mesmo. Solo 7 no 4, pista no 0, pouso autorizado, 60 graus, 6129. Livre pouso, pista no 0, Golo 7 no 4. Golo 606, Alfa Juliette, portão 08, corrigindo. Portão 09, atenta sinalizador no travessa 08. Alfa Juliette para 9, Golo 606.